centro você sai, ou se concentra ou se distrai, ou você sobe ou você cai, ou observa ou abstrai. Either come in or go out, either be focused or absent-minded, either rise up or fall down, either get involved or simply witness. Não dá para ficar parado aí na porta, não dá para ficar parado aí na porta, não dá para ficar parado aí na porta. Either go forward or turn back, either block the way or clear out, either get tighter or get looser, either get more or throw it out. Você flui ou se retrai, ou obstrui ou descontrai, ou você vem ou você vai, ou adiciona ou subtrai. You can't just stand there in the doorway, you can't just stand there in the doorway, you can't just stand there in the doorway. Aonde a porta pensa que vai, o que a janela está olhando, porque o teto não cai, o que a parede está esperando. Where does the door think it's going? What is it the window is looking at? Why doesn't the ceiling fall? What is it the wall is waiting for? Ou você entra ou você sai, either be focused or absent-minded, ou você sobe ou você cai, either get involved or simply witness. Não dá para ficar parado aí na porta, you can't just stand there in the doorway. Não dá para ficar parado aí na porta, either go forward or turn back, ou obstrui ou descontrai, either get tighter or get looser, ou adiciona ou subtrai. You can't just stand there in the doorway. Não dá para ficar parado aí na porta. You can't just stand there in the doorway. Where does the door think it's going? O que a janela está olhando? Why doesn't the ceiling fall? O que a parede está esperando? Aonde a porta pensa que vai? What is the window looking at? Por que o teto não cai? What is it the wall is waiting for? Either go forward or turn back.